Uma estrela que brilha no céu. Te toquei, te senti como um sonho que não pode mais acabar. É fato, eu sei que a gente agora está vivendo em mundos diferentes, mas sinto que o amor ainda está dentro da gente. Então, por que que terminou? Por que que tem que ser assim? Por que que a vida fez isso com a gente? Então me dê a mão, deixe seu coração mostrar que a nossa história é diferente. Me abraça e me beija. Vive agora esse amor, vire a mesa. Eu te amo, eu te adoro. Você é tudo pra mim, fica comigo, eu te imploro. Fato, eu sei que a gente agora está vivendo em mundos diferentes, mas sinto que o amor ainda está dentro da gente. Então, por que que terminou? Por que que tem que ser assim? Por que que a vida fez isso com a gente? Então me dê a mão, deixe seu coração mostrar que a nossa história é diferente. Me abraça e me beija. Vive agora esse amor, vira a mesa. Eu te amo, eu te adoro. Você é tudo pra mim, fica comigo, eu te imploro. Me abraça e me beija. Vive agora esse amor, vire a mesa. Eu te amo.